motor e aguardar pela nova notificação, ok? Entendi. Não, mantenha a Paris e Kilo Tango Romeo. Romeo. Lima Delta Lima, chame Torres no 86 para o cruzamento do campo. Chamar a Torres ou no 860 Delta Lima. Estabilizado, 2 de julho a 20, posicionamento 62, 1-0. 62, 1-0, complete final, torre agora em 1 no 86. 86. 2 de julho é ativo. Como é que chamando a torre? Goma 394, boa tarde, mantém o ponto de espera da 1-0, tráfego da companhia agora na... corrigindo o tráfego da Oceaneira, agora a 1 milha do marcador de tráfego. Saída, guarda, autorização, junto ao centro Recife, 3218. Mantendo perfil. Uma aproximação, aguardando pistão no zero livre. Passou. Aproveitar o valor, passar o Romeu de Delta Lima. Lima Delta Lima, a intenção é cruzar o campo e prosseguir para buscar a vida. Afirmativo, tá? Afirmativo, autorizado o cruzamento da 1735, aguardando para o cruzamento da pistão 902200, né? Me escuta. Autorizado, cruzamento da 1735, aguardo a autorização para 2810. 1924, decolado aos 1700, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde. De November Alpha, mantém a posição aguardando, tráfego agora na final da 1-0 para pouso. 5 alternado 2685. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Sempre pouso na 10, você é 62, 1-0. 0-0? Escuta, bom, 6-0-0. Pois e paz, chame centro, 2545. 2545, bom, 6-0-0. Controle Salvador, 3562-0, ideal descida. 626, desce para 4 mil pés, ajuste no 012. 4 mil no 012. Tango Romeo, reporte na rotatória. Passarei, homem. O Lima Alfa Golfo, qual o nível solicitado e tipo de equipamento? Fica 326, final, torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Trip 5595, desça para 2 mil pés, ajuste no 012, autorizada final no 0. Para 2 mil, ajuste no 012, autorizada final 5595. Bom, 326, no final, estabilizado no 012. Xanair 6326, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre. Aguardado, 326. Tango Romeu, torre 7186. 186, Romeu. Vitor Juliette, livre acionamento, reporta táxi. Boa tarde, aqui o Tango Romeu. Kilo Tango Romeo, reporta na rotatória. Passarei, homem. O Lima Delta Lima, autorizado o cruzamento da 1028. Agilizando na medida do possível, na escuta. Vai agilizar o cruzamento da 28, Delta Lima. Gono 394, mantenha o ponto de espera da 10. O segundo tráfego para pouso já passa a marca, ok? Frequência 12545, alterna 2685. Recife, agora 2545, alterna 2685, obrigado, boa tarde, até 3219. Até mais. Sal 121, decimal 1. 21, 1, pela direita, 62, 10. Estou cruzando a cabeceira 28, já no seu litoral norte, Delta Lima. Afirmativo, Lima, Delta Lima, pode prosseguir na escuta da torre. Reporta 30 segundos para pouso. Reportará 30 segundos, a corrida final, Delta Lima. Na rotatória visual com o Xenai Nacional, dono 0, cruzando o Romeu. Afirmativo, Kilo Tango Romeu, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Guarda, Romeu. Mantenha a posição, guardando. 6326, pouso autorizado, Cisco 1-0, vento uma centena com 13 nós. Autorizado, pouso na 1-0, 6326. Após a passagem do Fokker Cielo Chanel, e mantém o sistema zero. De November Alpha, atenta ao Fokker Cielo Chanel cruzando o eixo no 735. Quando pronto, livre decolagem pistão no 7, vento uma centena com 13 nós. Tip 5595, complete final, chame turno, noite meia. 14, pouso, para informação, Charlie no 50, preparando-se para iniciar a rolagem. Na chegada, bom, fecha Miguel de descida. Um ponto de espera da Oscar para ingresso. A sua velocidade está liberada. Obrigado, está liberada. É, seria possível para a Duna? Tem condições de interceptar? Ação aguardando pista 1-0 livre. Ótimo. Oceaner 6326, solo 05, libere próxima direita, chama solo no 21, decimal 1. Próxima direita, 1-2-1-1, 6326. Delta Lima, 30 segundos do pouso. Gente, Lima, Delta Lima, reporta no solo controlado. Reporta no solo, Delta Lima. Kilo Tango Romeu, pouso autorizado, pistão no 7, uma centena com 13 nós. Meio pouso no 7, pistão no 9. 394, vento, uma centena com 13 nós, livre decolagem, pistão no 0. Decolagem, pistão no 0. Encontrei baixado, esse trabalho. Gente, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. 95. 20 November Alpha, decolado ao 07. Mantenha a perna contra o vento da 1-0, aguardando para o cruzamento. 20 November Alpha. Contra o vento, 20 November Alpha. Tango Romeu, solo 07, direita, frequência livre estacionar. 5595, pouso autorizado, pista 1-0, uma centena com 13 nós. 1-394, decolada 07, controle em 199, decimal 35, bom voo. 935, boa tarde, obrigado. Delta Lima já no solo controlado. 1-394, Santa Elfo, usando 1.600. 1-394, sobe e mantém o 360, vigilância radar. Para o 360, 1-394. De 5, 5489 e ali mantém após o ATR da companhia. Índia November Alpha autorizado cruzamento do campo, na escuta, aguardando transferência de comunicações. Vai efetuar o cruzamento do campo, Índia November Alpha na escuta ainda do, da torre em Índia November Alpha. E 5595, solo 08, libera a próxima direita via Delta, solo no 21, no decimal 1. Delta, solo. Bono 333, boa tarde. Mantém o ponto de espera da 10 aguardando. Meia 26, complete final, chame torre em 1 no 8, decimal 6. 8, 6, obrigado, bom trabalho aí, até a próxima. Até mais. Índia November Alpha, livrou o eixo da 1028, agora controle por aqui. Gente, Índia November Alpha, transfere agora o controle em 1 9, decimal 35, bom voo. Trip 5489, caso receba no TKS, mantendo agora para o noroeste, 1000 pés, temos um Charlie 150, sem interferir com a sua decolagem. Vento uma centena com 13 nós, livre decolagem em pista 10. Salvador, muito bom dia. 5626 na final, baixado, travado e visual. Trip 5626, boa tarde. Continua a aproximação, guardando pistão no zero livre. Para informação, ATR da companhia iniciando a rolagem. Cliente, vai guardar pista livre. Escuta. Quem escuta? 1333, após a passagem da ATR da trip na final, ali mantém pistão no zero. Trip 5626, pouso autorizado, pistão no zero, vento uma centena com 13 nós. Autorizado, pouso 5626. Só Vitor Juliette, livre ingresso, porta alinhada e pronto para decolagem. Trip 5489, decolador 11, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, boa, até logo. Controle Salvador, é o Trip 5489? Trip 5489, contato radar, sobe para nível 200, vigilante. 200, 5489. Controle de Salvador, o Trip 5489 com referência, solicita pro de Alefa. 489, sua saída é Arbor DCT. Ok, cumprir a Arbor DCT. Trip 5626, solo 12, libere próxima direita via Eco e chama solo 121, decimal 1. Eco 1211, obrigado. Identificação, autorizada a chegada da Mari, desse mantém 050. Gol Romeu 333, vento uma centena com 12 nós, livre decolagem, pistão no zero. Alfa Vitor Juliette, vento uma centena com 13 nós, livre decolagem, pistão no 7. Lono 333, decolado 214, controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde. Boa tarde, voo no 333. Reporta para o cruzamento do campo. Não há tráfego a reportar na final no zero, ok? Pastor 17, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. 4 mil, Vitor Juliette, apenas confirmando o transponder acionado, 0151. 0151, essa é Vitor Juliette. Sim, cheque equipamento. Ah, agora sim estamos recebendo o Alfa Vitor Juliette. Reporta para o cruzamento do campo. Está parado para o cruzamento com Vitor Juliette. Mil pés, senhor. Mil pés, gente. Uno 394, Centro Recife, Uno 251, alternado no 3325. Vale. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette, autorizado o cruzamento e prosseguindo para o corredor forte, não há tráfego a reportar no final no 0, ok? Ciente, cruzado o campo no momento, Alfa Vitor Juliette. Tráfego da posição de 1 hora em 20 milhas, deslocamento contrário, um ATR, cumprindo o perfil da saída Arbo, cruzando 080. Cruzamento do campo, pode ir para o ar buraquinho e transfere o controle em 119, decimal 35, tem bom voo. Vai para o ar buraquinho, controle 119, 35, Alfa Vitor Juliette, grato. voo 4996, tráfego agora 10 milhas à sua direita. Ok, certo. Romeu Papatango, livre acionamento, táxi como número 2, um ponto de espera, reporta para ingresso, Romeu Papatango. Meia, prossiga para 2000 pés, 1012, autorizado a final no zero. 2012, autorizado a final no zero, passando no meia. São 3193, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento uma centena com 3 de nós. A linha decola, pistão no zero, pistão 3193. Juliette, mantém as condições visuais, corredor forte na escuta. Mantenho os visuais na corredor forte, Alfa Vitor Juliette. Chama Centro Recife, 12251, alternado no 3325. No 333 chamará 251 no 3325, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Guardião 05, prossiga. Guardião 07, o vento, uma centena com 13 nós, reporte fora do solo, Guardião 05. Quatro no meio, estabilizou? Let's final, chame torre 1186 azul, 4116. 3193, decolar 224, controle 119, decimal 35, bom voo. Canal 35, boa tarde. Guardião 05, decolado agora os 24. Mantenha a frequência da torre aguardando transferência de comunicações. Aguardando transferência 05. Autorizado a nível 3803193, assim que possível solicita para Odileda. Oriente, vou Ileda. Para Odileda, 3193. Com 13 nós, livre pouso pista 10. Oriente, temos que ter autorizado o pouso na 10, patrulhando a Guardião 05, transfere agora o controle 119, decimal 35, bom voo até o regresso. 1935, obrigado, Guardião 05. O passarelo 2262 à vista da nave final 10. Após a passagem da mesma, o Embraer da Azul ali mantém pista 10. Controle Salvador, Guardião 05. 05 mantém as condições visuais, aposta 20 milhas de Salvador. Passarás 20 milhas de Salvador, Guardião 05. Solicita a nível final 180. 5489? Batia, 80. Aguarde a atualização do tempo. Pastor 1 no 7. Pastor 1 no 7, desça para 2 mil pés após pelo Duna final no 0. Desce para 2 mil após pelo Duna para final da 1 no 0. Pastor 1 no 7. .89 autorizado nível 180. Batido 8089. .41 16 no solo 27, libere próxima à direita via Fox, solo 121, decimal 1. 21 Luiz, que livre ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Salvador, boa tarde, Papa Romeu Lima, Delta Lima. Uma possibilidade do 3193 vá direto bridge? Aguarde.